Paz do Senhor. No ano de 2010, até ontem, eu te desejei 168 vezes que Deus te abençoe. É porque eu confio em Deus, Ele é confiável e confiança se adquire. E porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é um Deus constante, eu confio nele e posso até prever aquilo que Ele quer, quando nós andamos na sua lei, na sua palavra e na sua vontade. Mas abençoar é um desejo de Deus, e eu sei que isso eu posso confiar que Ele vai fazer. Mas eu também queria que você e eu pudéssemos confiar naqueles meninos lá na África. Brasil! Mas por enquanto, em quem eu posso confiar é em Deus. Por isso eu te digo mais uma vez, Deus te abençoe. Pense nisso e até amanhã.